Boa noite a todos. As pessoas costumam dormir durante a palestra, tem gente dormindo antes da palestra começar. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, meus amigos. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder falar na casa de Atualpa. Queremos agradecer o convite da nossa irmã Ednir, com tanto carinho, nos convidou há algum tempo atrás. Nos enviou material de estudo. Palestrante só tem o trabalho de ler o que a Casa de Atualpa nos recomenda e nos orienta. Queremos agradecer sempre a gentil companhia da nossa irmã Lenira, das demais companheiras e companheiros, trabalhadores da casa, nosso querido Erlen, que sempre nos ajuda na livraria e na biblioteca. Nós queremos dizer que a palestra de hoje, nós tentaremos fazê-la um pouco diferente da abordagem tradicional. Nosso tema é o direito de viver e o aborto. Em outras palavras, a sublime missão da maternidade e alternativas ao aborto. Nós, como seguidores de Allan Kardec, não podemos nos deter tão somente no efeito, e consideramos que o aborto é apenas um efeito, e deveremos sim remontar as causas, tentar investigar por que essa prática é tão comum nos dias de hoje, por que ela se tornou legal na maioria dos estados, na América, e saber identificar o que nós espíritas poderemos fazer para ajudar essas jovens, muitas vezes de apenas 12, 13, 15 anos de idade, que se tornam mães sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio, muitas vezes vitimadas pelo nosso próprio preconceito. Um benfeitor espiritual que nos acompanha me disse certa vez: Nazareno, nós somos todos abortistas. Quando nós deixamos, permitimos que haja em nosso coração o preconceito contra as mães solteiras, contra as jovens que engravidam, vitimadas por toda uma circunstância social e cultural da nossa época, e nós lhe discriminamos, rejeitamos. Muitos pais, ainda hoje, chegam ao ponto de expulsar a filha de casa quando ela engravida sem ter casado. Então, o assunto é muito grave. Em O Livro dos Espíritos já está delineada o estudo sobre o aborto. Eu gostaria de ler, são apenas três questões, as mais específicas sobre o aborto, que nós gostaríamos de ler a partir da questão 357. Allan Kardec interroga: que consequências tem para o espírito o aborto? As entidades venerandas lhe respondem: é uma existência nulificada, nula, e que ele terá de recomeçar. Na 358 ele pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Eles respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E na questão 359 nós vamos ver a única justificativa para o aborto que nos oferece a doutrina espírita: somente no caso em que a gravidez oferece risco para a vida da própria mãe. Questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, é preferível